Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist! Uhul, é isso aí! Aê! Bom, pra vocês que estavam ouvindo, né, tava tocando Billie Jean, música do Michael Jackson, e exatamente por que a gente tá tocando essa música, né? Bom, na data dessa gravação, a gente tá gravando dia 25 de junho, e é a data exata que o Michael Jackson morreu, né? Então, assim, pra gente relembrar, marcar essa data bem importante, a gente tá gravando um Projeto X Playlist muito especial, né, Ofer? Isso sim! Sage, tu lembra como foi a tua reação quando soube da morte do Michael Jackson? Nossa, eu fiquei muito triste, é sério. Tá certo que ele tava um pouco isolado, né, da mídia e tal, mas, poxa, ele morreu assim, meio jovem ainda, eu diria. Eu, por um breve momento, achei que eu tinha matado ele. Caramba, o que você fez? Porque eu, tipo, sei lá, umas duas semanas antes dele morrer, eu comecei a ficar, tipo, muito viciada em Michael Jackson. Eita. Eu tava ouvindo só a música dele, tipo, caçando música antiga da época do Jackson 5, música da carreira dele, e do nada ele morre, sabe? Tipo, eu fiquei, meu Deus, será que eu matei ele? Nossa, que chocante. Como assim? Caramba, que triste. Bom, então, assim, mas pra gente relembrar então essa data bem especial, então vamos começar gravando essa playlist, né, de Michael Jackson. Olha que legal. E assim, pra gente se lembrar ainda mais, né, a galera aqui do Projeto X, cada um escolheu uma música, né, especial que queria indicar. E por isso, vamos lá. Então, tem um monte de músicas aqui, uma playlist bem gigante, caramba! A primeira música foi uma escolha do Kiba e é muito boa. Acho que, aliás, não tem como não ter uma música do Michael Jackson que não seja boa. O cara era genial, simplesmente, né, então... Fato, exatamente. É muito difícil de apontar a música, nossa, essa não é boa. Mas a primeira indicação do Kiba é Smooth Criminal. Ah, eu gosto muito dessa música e eu gosto muito dela tocando naquele filme do Moonwalker, nossa. Sim. Era legalzinho, né? Aquela gangue toda lá, eles dançando no meio. Eu gosto muito desse ritmo dessa música, né? Eu acho sensacional. Ela é muito boa, com certeza. Não, com certeza, sim. Bom, galera, então, ó, Smooth Criminal, né? Escutem aí. Thank you. próxima música é Earth Song, né? A escolha do Mano FC. Essa aqui é uma música que eu vejo o clipe dela, eu acho muito triste, nossa, mas é, ela tem uma mensagem bem legal, né? Eu vejo o clipe dela com um monte de gente agachada no chão, abraçando a terra, né? E vendo os clipes, assim, de algumas coisas que acontecem com a natureza, sabe? Pessoa matando animais ou árvores caindo, né? Então ela tem uma mensagem meio, assim, meio triste, né? Sobre como as pessoas, né, elas agem com relação à terra, o planeta Terra, né? Então ela tem toda essa carga meio emotiva, emocional. Mas é uma música, eu acho bem legal o ritmo dela, é boa, assim. Muito bonita a música, né? Sim. Acho que vale lembrar até esse perfil do Michael Jackson, de ser um artista que ele canta músicas, muitas vezes, que falam de problemas da humanidade, como até o We Are The World, né? Que foi um projeto conjunto, claro. Rio The World, essa Earth Song. Ele tem algumas músicas que falam desses problemas da humanidade, que eu acho bem interessante, né? Com certeza. Então, o Michael Jackson, ele tem esse pensamento, sim. E é por isso que a gente elogia bastante ele. Mesmo ele tendo esses probleminhas pessoais, né? Mas tudo bem. Mesmo as polêmicas, né? Enfim, né? Earth Song. Escute aí. Agora, a próxima música, vocês já acham que é a música mais famosa, a música mais vendida, do álbum mais vendido da história da humanidade, né? Que é Thriller, que foi uma escolha do Jim. E que, cara, assim, olha, eu não tenho nem o que falar dessa música. Ela é demais, essa música, assim. Ela é ícone, ela é uma música que mudou a história dos videoclipes, enfim. E a música, por si só, é muito, muito foda. Então, não tenho o que falar, cara. Genial essa música. Não, sim, o ritmo dela, nossa, toda a parte de escalas de musicais, nossa, é muito legal. E como você falou, o clipe dela, nossa, é sensacional. Nossa, um dos melhores videoclipes. Michael Jackson, ele sabe fazer videoclipes muito bons mesmo. Com certeza. Nossa, com certeza mesmo. Então, ó, Thriller, escute aí. darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. A próxima música é chamada They Don't Care About Us, escolha da Dri. É uma bem conhecidíssima porque ela foi cantada aqui no Brasil, filmagens lá em Salvador e também no Rio, e também com o ritmo do Olodum. Então, assim, tem a direção do Spike Lee, e a música também, eu gosto dela. Ela fala muito de mensagem, né, sobre minorias, sobre coisas que a sociedade tem que ver, que o Michael Jackson, ele pensa bastante também nessas coisinhas, e eu acho muito boa a mensagem dele. Eu gostei muito também, né? Eu ainda lembro bastante do noticiário da época, quando foi gravado, eu achava muito bom. As comunidades falando, poxa, Michael Jackson, vem aqui, vai, divulga a comunidade aqui pro mundo, ó que beleza. E os políticos, não, vai dar problema, não faz isso não, Michael Jackson, por favor. Mas era legal. Ai. Eu gostava muito. Nossa, mas é bem legal até por esse fato de tu ver no clipe a Bahia, o Rio de Janeiro, o Olodum ali tocando, o ritmo é bacana nessa mistura do estilo de música do Michael Jackson com o Olodum, com um pouco de brasilidade, assim, é bem bacana essa música mesmo. Com certeza, né? Michael Jackson ajudando a divulgar o ritmo brasileiro. Enfim, né? They Don't Care About Us. Escutem aí. Michael, eles não ligam pra gente. Agora, a próxima música foi a escolha aqui do Sage, que está presente. Oh, yeah. E é outra das músicas mais geniais que eu particularmente acho do Michael Jackson, que é Beat It. Com certeza. Cara, assim, sabe, não tem nem o que falar sobre essa música, de tão foda que ela é. O ritmo, a música, o clipe, tudo. Essa música é genial. Ela parece um rock mesmo, nossa. E é o seguinte, ela tem o solo de guitarra do Ed Van Halen. Porra, que muito boa. Eu adoro essa música, é muito bom. O ritmo, a música, a letra. É mó da hora. Fez história essa música, com certeza. Bom, então, Beat It, escutem aí. agora a gente vai falar sobre uma outra música que foi indicação do Cabeça, que é Say, Say, Say. E essa música foi uma parceria do Michael Jackson com o Paul McCartney. E na época eles eram muito amigos e eles fizeram essa música juntos. Eles fizeram The Girls Is Mine também juntos. Mas depois que o Michael Jackson comprou os direitos de várias músicas dos Beatles, os dois brigaram e nunca mais se falaram, né? Então... É, com certeza. Mas fica aí uma música muito boa, da composição de dois grandes nomes da música popular mundial e dois ícones, né, de número de vendas e, enfim, de importância pra esse universo da música. Sim, e o videoclipe é bem maneiro, né? Tá os dois ali, tentando ganhar dinheirinho e tal, tentando burlar a lei também, muitas coisas. É bem legalzinho, é bem engraçado. E eu curto pra caramba também. Bom, então, galera, ó, escolha do Cabeça, sei, sei, sei. Escutem aí. You need. A próxima música, ela foi escolhida aqui pela Fer, né? É isso aí. É uma música chamada Human Nature. E é uma música bem legal também, viu? Eu gosto bastante dela. É, eu gosto muito dessa música. Ela é uma música mais calma, assim. E ela, sei lá, ela é mais, acho que até um pouco mais romântica, assim. O estilo dela mais tranquilo. Eu gosto muito dela, acho ela muito bonita. E quem sabe cantar essa música sempre canta bem. E, cara, sei lá, eu gosto muito, muito dessa música mesmo. Sim, eu não tenho mais nada o que falar, cara. É muito bom mesmo. Escutei, Human Nature. Escolhida pelo Panda, e é outra música muito boa, que eu gosto muito, com grande participação de Macaulay Culkin, que é Black or White, né? Aquela introduçãozinha lá. Nossa, fez época essa música, viu? Mas é outra música muito boa, né, do Michael Jackson. Gente, sério, assim, vocês vão ouvir a gente falando, todas as músicas são muito boas, assim, tipo, muito boas, muito boas. E essa é outra música já muito boa do Michael Jackson, com aquele clipe bem legal, bem interessante, assim, de mostrando várias etnias, várias mudanças de local, assim, bem, bem bacana. Eu curti bastante esse clipe e a música em si, né? Essa música aqui, eu lembro, essa aqui vai mostrar como eu sou velho, eu lembro quando ela estreou aqui no Brasil no Fantástico, 91. Na época em que as músicas ainda estreavam no Fantástico. Nossa, que época antiga. E essa aqui mostrando o efeito especial lá no finalzinho, uma coisa meio revolucionária. Meu Deus, que coisa fantástica, revolucionária, sensacional. Hoje em dia, assim, qualquer um consegue fazer isso, mas tudo bem. Né? Mesmo assim, adoro essa música, Black and White. Bom, então escute aí, Black and White. A próxima música é uma escolha do Tenshi, né? É uma chamada Remember the Time, que eu acho um ritmo muito interessante também, legalzinho. E eu gostava bastante desse videoclipe, que tem o Eddie Murphy, tem o Magic Johnson, tem ele lá com uma espécie de mago na frente de um faraó, ele fazendo toda essa dança, ritmo, em frente à rainha também. Eu gostava muito também dessa música Remember the Time. Ele sempre traz esse sentimento. Que legal desse videoclipe. Era muito maneiro. Eu não tenho o que dizer. Muito bom. Não? Não, é sempre muito bom. Eu se recomendo. Michael Jackson, escute em videoclipe. Cara, nossa, sempre tem um monte que vale a pena ver. Com certeza. Enfim, escutem aí. Remember the Time. all began. It just seemed like heaven, so I did. Do you remember? Back in the fall, remember again. Escolhida pelo Fer, e ela não faz parte da obra clássica, eu acho, né, do Michael Jackson. Essa é uma das primeiras músicas que saiu num álbum póstumo do Michael Jackson, ou seja, é uma música recente, quer dizer, não recente de composição, mas recente de lançamento. A história dela é interessante também, né, porque ela fala, assim, da história típica, assim, de uma garota que vai pra Hollywood tentar um estrelato, né, então vai cheio desses testes, exames, audições, e também tem que arrumar o trabalho duro, né, de, sei lá, de trabalho de um restaurante, ou trabalha numa casa noturna. Então mostra essa vida dura. Então é o videoclipe toda essa história. E a fala assim da garota, que ela tenta viver o sonho de estrela, né, de Hollywood. Então é o seguinte, tem uma letra bem até aqui bem simples, mas o ritmo é muito interessante, é bonzinho. E o clipe também é muito bom. E lançado numa época pós-mortem, né, do Michael Jackson. E eu curti bastante também essa música, Hollywood Tonight. Enfim, né, mais uma coisa, Fer? Não, porque eu não conheço. Enfim, né, escutem aí, Hollywood Tonight. She's Hollywood. She's Hollywood. Próxima música é um estouro também, escolhida aqui pelo Moog, o aniversariante aqui da Projeto X. Olha só. Faz aniversário junto com o aniversário de morte do Michael Jackson, né? É, e eu nunca vou esquecer ele disso. Olha só, trollagem. O Moog nunca vai se esquecer disso. Não mesmo. Então, mas a música é o Bad. Sim, é Bad, que todo mundo conhece, um grande hit também, um mega estouro. E eu adoro essa música também, eu adoro o videoclipe, eu adoro o álbum, eu adoro tudo. Meu Deus do céu, eu adoro o Bad. É outra música sensacional, né? Cara, os álbuns Bad e Thriller, particularmente, são os meus favoritos. Assim, acho que não tem como não ser, assim. São álbuns épicos, com músicas épicas, e essa é outra das músicas épicas do Michael Jackson. Porque o cara só faz coisa épica. Com certeza. Nossa, não tem nem o que discutir, né? Meu Deus do céu. E esse aqui é um videoclipe que foi feito pelo Martin Scorsese. Olha que foda. Olha que foda. Os Martin Bad. Scorsese. Meu Deus do céu. Eu adorei pra caramba, e eu adoro mais ainda o Michael Jackson por causa disso. Meu Deus do céu, essa Bad é muito sensacional. Enfim, né? Escute aí, Bad. I'm bad. finalizar, a escolha do Rhodes é outra dessas músicas, assim, mais voltadas pro lado humanitário do Michael Jackson, né? Que é Heal the World, Cure o Mundo, né? Ela é uma música que fala justamente sobre isso, sobre curar o mundo, sobre transformar ele num lugar melhor, fazer as coisas pra ter uma paz melhor. Eu gosto muito dessa música, eu gosto muito da letra dessa música. Eu acho ela uma música muito bonita e que passa uma mensagem muito bonita, entendeu? Assim, algo que realmente é marcante, é tocante, é profundo. A gente sempre pode lembrar da versão brasileira, né? Feita pelo Roupa Nova, A Paz. Mas escute o original do Michael Jackson, que eu acho que é melhor. Sim, a mensagem humanitária fortíssima que tem o Michael Jackson. E aqueles clipes muito bons, ele com um monte de crianças, de pessoas juntas, esperança no mundo. Nossa, é sensacional, né? E assim, tem que fechar mesmo essa playlist com essa música, a Heal the World. É muito boa, por final, né? Com certeza. Então, galera, ó, escutem aí e até mais. Até mais. Até mais. Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place. There's a place in your heart and I know that it is love. Much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world. People dying, if you care enough. Pra fechar o finalzinho extra, vou botar a música aqui, We'll Be There, né? Música do Free Willy. Falou, galera, e tchau. Chorem, chorem. Tchau, tchau. Bye, Willy! Fight till the